Amigo, conselho tutelar, tem uma criança que foi encontrada, recém-nascida, jogada na calçada, longe da época colonial, quando era normal encontrar criança embrulhada no jornal. Já imaginou que poderia ser seu filho encontrado na caçamba de lixo, coberto de mosquito, se comovendo e uma pá querendo te adotar, mesmo que seja artificial, vou tentar te amar. Falou que tem pra mãe com 9 meses dentro da barriga, e ao nascer te doar pra outra família, o que deixa trancado o filho dentro do quarto, sem água e sem comida, pra morrer desidratado. Nasce com 3 quilos, mas pra família pesa mais, querendo o DNA pra saber de quem é o pai. O que foi pra balada e deixou a filha em casa, quando volta se depara com a filha carbonizada, acidente é inevitável. Filho não é pecado, apenas não é desejado. Quando vem momento errado, hoje é ausência do pai. É paga aí dinheiro, diz pra mim quantas pessoas comprariam um beijo. Assistente social, vem visitar minha casa, jogar na cara que não tenho estrutura pra nada. O teste da farmácia confirmava, me avisava, esconde a gravidez pro pai não expulsar de casa quem nasce deformado, com sequelas pelo corpo, pelo feto, afetadas tentativas de aborto no orfanato. Espera alguém gostar de você, pra dar o carinho que seus pais não quiseram te oferecer. E na escola, ser olhado diferente, na reunião dos pais nenhum deles estava presente. Olhar no RG, ver o nome registrado, mas presente na sua vida nunca teve um abraço, só queria família sem presente, da R-Rap, sem ouvir que sou herói porque venci o Citotec. Também queria um quarto com o moço do guarda-roupa, quando eu aprontar alguma coisa vem me dar uma bronca. Já é normal, mãe de 15 anos, neto sem avô, já é comum, vai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O presente que eu fiz pro meu pai na escola eu joguei fora, quem sabe eu devolvo se ele volta. Filho sem pai, não assumiu, não paga pensão, nem sempre chora reencontro na televisão. Vou guardar sua gravata e pra manhã serenata, quero apenas um abraço materno de quem me maltrata. Deixa eu nascer, deixa eu crescer, eu te amo. Deixa, deixa eu nascer, deixa eu crescer, eu te amo. Filho sem pai, mais um filho sem pai. Mais um filho sem pai.